que cafezinho bom, café pretinho. Que pretinho danado de bom. Ai, que cafezinho bom, gostosinho, bonitinho, aromadinho, arretadinho, danado de bom. Pretinho, café que o povo toma. Pretinho tem aroma de café especial. Obrigado, meu amigo Zé Ricardo. Hoje sou um felizardo que se orgulha de cantar. Ai, que cafezinho bom, café pretinho. Que pretinho danado de bom. Terá quem ignora? Pitu, acesse facebook.com/PituOficial e viva a resenha também na internet. De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece com o seu clube. No futebol nacional, internacional e nos esportes mundiais.